da sorte fazer o que eu digo, da sorte querer seu amor, da sorte cantar comigo. Cante então a canção que eu fiz para ser feliz. Cante então a canção que eu fiz para ser feliz. Creio no supremo poder. Gosto de quem gosta de mim. Serei tudo o que quero ser. Sou feliz, tem alguém que me quer, que eu quero ver. Sou feliz, tem alguém que me quer, que eu quero ver. De mim.